Alternativa AM. Identificando. Essa é a ZYJ 328 AM 710 kHz. Rádio Alternativa de Cândido de Abreu. A rádio Coração do Paraná. A rádio Coração do Paraná.